Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 28 de novembro de 2014. Destaques de hoje. Polícia Federal tenta prender irmãos do ministro da Agricultura. Dirceu vai passar Natal e Ano Novo com a mãe, decide STF. Ex-prefeitos são alvos de operação da Polícia Federal que investiga desvio de R$1 bilhão. Pelé piora e é transferido para a unidade de cuidados especiais em hospital. Moro diz que presos da Lava Jato não precisam de algemas. Grupo Talibã ataca interesses estrangeiros no Afeganistão. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, frente fria avança para o Espírito Santo. Áreas de instabilidade deixam todo o Sudeste com muitas nuvens, chuva e aberturas de sol. Risco de chuva forte a qualquer hora do dia. O litoral de São Paulo tem garoa. Chove à tarde no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e no oeste de São Paulo. Região Norte, nuvens carregadas se formam sobre toda a região. No oeste do Pará, no leste do Amazonas e do Acre, chove forte a qualquer hora. No centro-leste do Tocantins e no nordeste do Pará, o sol brilha forte e faz calor. Nas demais áreas, chove a partir do final da tarde. Região Nordeste. Uma massa de ar seco influencia o Nordeste. A baixa umidade inibe o crescimento das nuvens. Quase toda a região tem um dia com sol forte, poucas nuvens e muito calor. Chove rapidamente ao amanhecer, apenas no litoral entre Alagoas e o Ceará. Região Sul. O ar seco de origem polar influencia o Sul. A temperatura fica amena, sol à noite e ao amanhecer. Quase toda a região tem um dia com sol e sem chuva. O centro-leste do Paraná e de Santa Catarina tem sol e muitas nuvens. O oeste e norte do Paraná tem chuva à tarde. Região Centro-Oeste. Muitas áreas de instabilidade ainda atuam sobre o Centro-Oeste. Chove forte, principalmente no centro-sul de Goiás, de Mato Grosso e no norte do Mato Grosso do Sul. No centro-norte de Mato Grosso, de Goiás, no Distrito Federal e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, tem sol pela manhã e chuva a partir da tarde. Estamos apresentando o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Rock, Melhor música. Anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à Antena Web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Rir e morrer dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, autorizou o ex-ministro José Dirceu, condenado por corrupção no Mensalão, a passar o Natal e o Ano Novo na casa de sua mãe. Com 94 anos, ela mora em Passa Quatro, em Minas Gerais, e não poderia viajar a Brasília sem comprometer a sua saúde. O ex-ministro está em prisão domiciliar na capital e não pode deixar a cidade. Pela decisão de Barroso, tomada nesta quinta-feira, Dirceu poderá viajar entre 23 de dezembro e 2 de janeiro. Se ele for de carro, poderá se ausentar de 22 de dezembro a 3 de janeiro. Na situação específica, sendo a genitora do requerente senhora de idade avançada, cuja vinda para o Distrito Federal não é viável, considero caracterizada a situação excepcional a justificar a ida do sentenciado ao seu encontro, avaliou Barroso. Ele disse que, mesmo para réus no regime semiaberto, a Lei de Execuções Penais autoriza a saída do condenado para visitar familiares. Visitantes em presídios podem ser revistados somente por raio-x ou detector de metal. Tiago Marcel tem os detalhes desta notícia direto da Câmara dos Deputados. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado Federal que determina como regra o uso de detectores de metais ou aparelhos de raio-x para as revistas de visitantes em presídios. Segundo a proposta, a revista manual só ocorrerá quando a pessoa não puder entrar em contato com equipamentos eletrônicos por motivo de saúde ou quando persistir a suspeita de porte de produtos ilícitos, mesmo após a revista eletrônica. Caso ainda exista dúvida sobre a existência de algum objeto proibido e o visitante não concorde com a inspeção manual, a visita ao preso poderá ser realizada em parlatório, espaço reservado para conversa sem contato físico. Ainda segundo o texto, a revista manual deverá ser realizada por agente público do mesmo sexo da pessoa revistada e de maneira individual. Durante o procedimento, será proibido despir o visitante ou submetê-lo a tratamento físico e moral degradante. A comissão aprovou o parecer do relator deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, que ressaltou a necessidade de implementar medidas que assegurem o respeito e a dignidade daqueles que desejam ter acesso ao estabelecimento prisional. A revista, do modo como é feita atualmente, a chamada revista vexatória, ela é violadora do direito das pessoas. E quando uma pessoa é presa por ter cometido alguma coisa, julgada por alguma coisa, os seus parentes não devem ser penalizados. De acordo com a diretora de Políticas Públicas do Departamento Penitenciário Nacional, Valdirene Dalfenbach, São constantes os relatos de constrangimentos durante a revista pessoal de familiares de presos. Aqui no DEPEN, na nossa ouvidoria, há registros dessas inspeções com desnudamento ocorrer de forma coletiva, com toque, com pulinhos, com assoprar de balão, com agachamento, inclusive com crianças e adolescentes. Então há muitas variações e agravamento, inclusive, desse constrangimento. Entretanto, para o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, é preciso ter cautela. Para ele, os presídios devem, primeiramente, receber as novas tecnologias, que substituirão a revista manual, antes da aplicação da lei. E nós precisamos ter cuidado nesse projeto de lei para que isso não ocorra. Não tendo o presídio condições de oferecer, ter as ferramentas para a busca indireta, o cidadão não queira se submeter à revista direta, mas queira que a visita esteja garantida, expondo todo o sistema a perigo, a insegurança. Isso não é admissível. A proposta tramita em regime de prioridade e segue para análise conclusiva das comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Marcel. O empresário Natal Aparecido de Liberelli, apontado pela Polícia Federal como um dos líderes do esquema criminoso de compra de lotes da reforma agrária, que movimentou cerca de R$1 bilhão, alvo da Operação Terra Prometida, já foi denunciado pelo Ministério Público Estadual do Mato Grosso em 2003. De acordo com os promotores responsáveis pelo caso na época, Deliberale integrava uma organização criminosa que se utilizava de liminares obtidas em plantões judiciais para fraudar o fisco. A justiça deferiu mandado de prisão preventiva contra o empresário. Entre os alvos da Operação Terra Prometida, desencadeada nesta quinta-feira, 8 são servidores públicos. A organização criminosa atuava principalmente nas cidades de Lucas do Rio Verde e Itanhangá, no Mato Grosso. Há indícios de crimes de invasão de terra pública, corrupção ativa e passiva, falsificação de documentos e estelionato. Melquidonadon diz que nunca negociou terrenos com empresários. Direto de Rondônia, chamamos Edilson Peroni com maiores detalhes. O ex-prefeito do município de Vilhena, Melquidonadon, do PDT, entrou em contato com o Extra de Rondônia no início da tarde desta quarta-feira, dia 26, por telefone, para dar sua versão acerca da denúncia feita pelo Ministério Público, o colocando como coator de uma alienação irregular de imóvel. A época em que o seu primo Marlon Donadon era prefeito do município, enquanto ele era secretário-geral. A denúncia envolve ainda o ex-titular da Secretaria Municipal de Terras, o Senter, Antônio Manuel de Souza, o Pastor Antônio, como é conhecido. O imóvel que trata a denúncia do Ministério Público foi doado ao empresário Severiano Volpato. Direto de Rondônia, da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni, para o jornal Brasil Notícias. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o segundo mandato de Dilma Rousseff nem começou, mas já é marcado, no mínimo, por contradições e, por que não, desmentidos. Estes, os desmentidos, já foram feitos em razão do que pregou e alardeou no período eleitoral. Se Aécio assumisse, viria um reajuste de preços, medidas impopulares. E execrou o adversário por mentiras que seu marqueteiro inventou e que ela tentou colar nos eleitores. E pelo jeito colou, pero no mútil. vieram aumentos de juros, da gasolina, da energia e de gêneros de primeira necessidade em razão da inflação, que ela afirmava que estava sob controle. Ninguém pode crer, principalmente as pessoas de baixa renda, que estes aumentos sejam populares. Portanto, veio o primeiro desmentido. Lembram que ela execrou o seu adversário quando este anunciou quem deveria ser o seu ministro da Fazenda, Pércio Arida, se ganhasse as eleições? Aí vem então uma questão da contradição. Foram anunciados ontem os nomes dos integrantes da futura equipe econômica. Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa para o Planejamento e a manutenção de Alexandre Tombini no Banco Central. Ora, Levy, quando chefiava o Tesouro Nacional por conter os gastos públicos, foi apelidado de Mãos de Tesoura. Fazia parte da equipe econômica do ex-presidente Lula. É adepto da ortodoxia na economia e, pasmem, é da mesma escola de Pércio Arida, o que seria ministro de Aécio. Sobre esta indicação, Arida inclusive afirma que a indicação de Levy para ministro de Dilma é como nomear um agente da CIA americana para os quadros da KGB soviética. Talvez não seja por outra razão que a escolha de Dilma tenha irritado tantos setores do PT, acostumados com a gastança irresponsável e a má gestão do dinheiro público. Não tenham dúvida, mesmo sob o cabresto de Dilma, e é este o seu estilo de governar, Levy pode dar expectativa de melhor gestão econômica ao país. Nelson Barbosa já integrou as equipes de Lula e Dilma, e Tombini, mesmo com restrições, não compromete a gestão do Banco Central. Assim que, meus caros ouvintes e leitores, é bom lembrar que Levy, até ser nomeado por Dilma, era funcionário do Bradesco. Para quem acusou Marina Silva de ligada a banqueiros, nada mais contraditória que esta nomeação. Se a presidente Dilma, reeleita, vai buscar o melhor para cada setor, não dobrando-se às exigências de sua base fisiológica e corporativista, que venham as contradições. Se emplacar a senadora Cátia Abreu agora no PMDB na agricultura, conhecida por sua ligação com o agronegócio e que provoca calafrios e arrepios no PT, é porque está disposta a um mínimo de mudanças. Agora, se pegar no balde, vassoura e esfregão, saiam da frente. Acho difícil, mas não creio em bruxas. Pero que lasai, lasai. De Brasília, José Voitschumas. Dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador. Preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Em 1920 foi uma década histórica. Uns recuperavam no pós-guerra, outros cresciam a olhos vistos a cada dia. Vivências que se refletiram na música e que abordamos em Os Loucos Anos 20, sextas-feiras, às 21h15, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. Um cidadão britânico e pelo menos 5 afegãos morreram nesta quinta-feira em um atentado suicida dos talibãs em Cabul, que evidencia os graves problemas de segurança no Afeganistão no momento em que as tropas da OTAN se retiram do país. Algumas horas depois do atentado, uma forte explosão seguida de disparos foi registrada nesta quinta-feira no distrito central de Wazir Akbar Khan, onde estão localizadas embaixadas e residências de estrangeiros, informaram os jornalistas da AFP. Segundo a polícia, os atacantes morreram dentro de uma residência do bairro, onde o segurança nepalês ficou ferido. As autoridades não indicaram a quem pertencia a residência atacada ou deu maiores detalhes do incidente. Depois de uma primeira explosão, houve disparos durante 45 minutos. Enquanto as forças de segurança tentavam defender o imóvel. Já no atentado contra os britânicos, o suicida jogou seu automóvel carregado de explosivos contra um veículo da embaixada britânica. 5 crianças estavam entre as mais de 30 pessoas feridas na explosão, informaram as autoridades. O veículo de tração nas 4 rodas da embaixada ficou destruído com a força da explosão. A detonação pôde ser ouvida em toda a cidade de Cabul e uma coluna de fumaça era vista no local do atentado, na rua Jalalabad, uma importante via, onde estão situados vários prédios militares e missões estrangeiras. Esse atentado, 3 dias depois da morte de 2 soldados americanos em outro ataque com bomba na capital afegã, ocorreu enquanto as tropas da OTAN, lideradas pelos Estados Unidos, se prepararam para encerrar 13 anos de uma missão de combate contra os talibãs no mês que vem. Onze corpos com queimaduras e alguns decapitados foram encontrados nesta quinta-feira na beira de uma estrada do estado de Guerrero, sul do México, informaram fontes estatais. Ao menos 11 corpos foram executados e degolados esta manhã em uma estrada próxima à localidade de Xilapa, horas depois do registro de tiroteios na zona, afirmou a agência AFP, uma fonte da Secretaria de Governo de Guerrero, onde há 2 meses houve o desaparecimento de 43 estudantes, um fato que ainda abala o país. Esta descoberta acontece horas antes de uma mensagem à nação que seria feita pelo presidente Henrique Peña Nieto para anunciar medidas contra a violência em meio à crise gerada pelo desaparecimento e possível massacre de 43 estudantes em Iguala, Guerrero, um crime que demonstrou mais uma vez a conivência entre o narcotráfico e policiais locais. A guerrilha comunista das Farc anunciou nesta quinta-feira que o general Ruben Alzate e seus dois acompanhantes, capturados em 19 de novembro na região colombiana de Chocó, no oeste, serão libertados no domingo. O general Alzate e dois acompanhantes serão libertados neste domingo, disse a guerrilha em um comunicado publicado no blog de sua delegação em Havana, onde ocorrem há 2 anos as negociações de paz com o governo colombiano, que foram suspensas após a captura do general e de seus dois acompanhantes. Na véspera, o presidente colombiano Juan Manuel Santos havia anunciado que o general e outros dois reféns poderiam ser libertados no sábado. Mas as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, a maior guerrilha do país com 8 mil combatentes, insistiu que a libertação no domingo acontecerá se as condições meteorológicas permitirem. Podemos assegurar que o general Alzate, o cabo Rodrigues e a doutora Urego, ao contrário do que acontece com nossos membros nas prisões da Colômbia, poderão abraçar seus parentes se contarmos com o consentimento da meteorologia, afirmou o grupo em seu comunicado. Uma aeronave C-130 da Força Aérea Brasileira, FAB, se acidentou ao pousar nesta quinta-feira em uma base chilena de Antártica, mas seus passageiros se encontram ilesos, informou a Força Aérea do Chile. As causas do acidente estão sendo investigadas, segundo a FACH, em um comunicado. A tripulação e passageiros, cujo número ainda não é conhecido, se encontram bem. O pouso ocorreu na pista da Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva, localizada na Ilha do Rei George. Em fotos mostradas pela Televisão Nacional do Chile, é possível ver o avião sem seu trem de aterrissagem. A Força Aérea do Chile, além disso, informou que está dando apoio logístico à tarefa de recuperação da aeronave. Apesar de um crescimento importante, a maioria dos 48 países mais pobres do mundo, entre eles o Haiti, continuará afastada dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, destaca um relatório das Nações Unidas publicado em Genebra nesta quinta-feira. Apenas o Laos aparece estar no bom caminho para alcançar a totalidade dos 7 pontos das metas do milênio e outros 4 países... Etiópia, Malawi, Ruanda e Uganda deverão cumprir a maioria das metas, segundo o informe da Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Entre 2002 e 2008, o crescimento dos PMA, países menos avançados, foi superior ao objetivo de 7% adotado pela comunidade internacional. E, inclusive, depois da crise financeira de 2008, estes países experimentaram um crescimento mais rápido do que outros países em desenvolvimento, com uma taxa média de 5,7% ao ano, declarou à imprensa Mukiza Kituyi, diretor-geral da CNUSID. O Jornal Brasil Notícias faz um breve intervalo e já volta. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante Corporal Puro Ômegas. Cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas. Mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Cada dia que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O estado de saúde de Pelé, com 74 anos de idade, piorou nesta quinta-feira. E ele foi transferido para uma unidade de cuidados especiais, informou o hospital Albert Einstein, onde foi internado na segunda-feira devido a uma infecção urinária. Edson Arantes do Nascimento, Pelé, segue internado com instabilidade clínica. Para receber os melhores cuidados, foi transferido para ser monitorado em uma unidade de cuidados especiais, informou um comunicado do Hospital Paulista. A unidade na qual foi internado não é a de cuidados intensivos, e sim uma ala onde são colocados pacientes que precisam de uma atenção maior do que em um quarto. O paciente foi transferido para um quarto onde recebe uma maior vigilância, mas não se trata da unidade de cuidados intensivos, e sim é uma medida intermediária, explicou a agência AFP, uma porta-voz do hospital. Escolha da nova equipe econômica do governo repercute no Senado. Direto do Senado Federal, em Brasília, chamamos nossa colega Marcela Cunha. O Palácio do Planalto divulgou os nomes de Joaquim Levy como novo ministro da Fazenda e de Nelson Barbosa para o Planejamento, além da manutenção de Alexandre Tombini no comando do Banco Central. Para o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, faltou coerência na escolha do governo, já que Levy compartilha as ideias ortodoxas do economista Armínio Fraga, duramente criticadas por Dilma Rousseff durante a campanha eleitoral. Não há dúvidas de que o ministro Levy é intelectualmente capacitado para a tarefa, mas isso não é suficiente. Ele precisa ter autonomia. A presidente da República deve dar ao seu ministro autonomia e condição de trabalho suficientes para que ele possa formular a política econômica que leve o Brasil a um novo e a um patamar melhor do que esse que temos hoje. Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu que a nova equipe é fundamental para dar continuidade aos programas sociais do governo. Essas três pessoas vão dar à presidenta Dilma grande estabilidade e, sobretudo, condições de continuidade dos nossos programas sociais. Portanto, não tem uma contradição em relação ao discurso da campanha da presidenta Dilma, porque ela vai continuar exatamente com aqueles programas que estão dando esses índices e esse resultado para o Brasil. O agora ministro Levi estava na diretoria do Bradesco e já foi secretário do Tesouro Nacional. O novo ministro do Planejamento, Barbosa, já havia participado da equipe econômica do PT, mas deixou o governo em 2013 após desentendimento com a atual gestão. Já o presidente do Banco Central está à frente da autoridade monetária desde 2011. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Primeiro banco de imagem médica do país será lançado no Rio Grande do Norte. Direto do Rio Grande do Norte, Francisco Silva traz esta reportagem. Será lançado nesta sexta-feira pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, da UFRN, em conjunto com o Núcleo de Telesaúde do Rio Grande do Norte, o primeiro banco de imagens médicas do Brasil, o BIMED. O lançamento vai ocorrer durante o primeiro seminário de telesaúde do Rio Grande do Norte, que discute a telesaúde no Brasil, suas articulações com os programas do governo federal e atenção básica à saúde. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, da UFRN, é em parceria com a SEDES UFRN, que vem sendo realizada em Natal. O evento é gratuito, aberto à comunidade e vai acontecer nesta sexta-feira no Anfiteatro A da Escola de Ciência e Tecnologia, UFRN, das 19 às 22 horas. O BIMED é um banco com mais de 30 mil imagens de exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica, ultrassonografia, ecocardiograma, dentre outros tipos de exames. A ferramenta permite que cientistas de todo o mundo possam estudar as imagens e desenvolver métodos de diagnósticos mais inteligentes e precoces. Segundo o coordenador do LAIS, professor Ricardo Valentim, o repositório será muito importante para estudos aplicados ao diagnóstico de câncer e aneurismas. O serviço vai ser disponibilizado gratuitamente para qualquer instituição de ensino ou pesquisa, visando contribuir para os avanços da ciência nesta área. Para ter acesso, é preciso fazer um cadastro no site da Telesaúde e enviar pelo sistema uma solicitação da instituição que deseja utilizar as imagens. Nesta solicitação, deverá conter explicação de como as imagens serão utilizadas. Todos os exames são anônimos, com o objetivo de não identificar os pacientes, garantindo total segurança. O acesso ao repositório será por meio do site do Telesaúde Rio Grande do Norte e ficará disponível para a comunidade a partir deste sábado, dia 29. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos de Goiás, São Paulo e Mato Grosso do Sul desmantelou uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O grupo transportava o entorpecente em carros de luxo. Durante as investigações, iniciadas há 8 meses, 20 pessoas foram presas em flagrante, 14 carros apreendidos, além de 8 quilos de maconha recolhidos. A operação, denominada Dublê, ocorreu desde as 5 horas desta quinta-feira e é realizada por promotores de justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e do Centro de Segurança Institucional e Inteligência, CSI. A ação foi deflagrada para o cumprimento de 21 mandados de prisão preventiva, 15 de busca e apreensão, 9 mandados de apreensão de veículos e 1 mandado de sequestro de imóvel em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Ministério Público, crimes de tráfico de drogas começaram na região de Dourados e no município fronteiriço de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. A investigação aponta que a mercadoria partia de Coronel Sapucaia para outros estados, principalmente para São Paulo e Goiás. Uma marca registrada da quadrilha, segundo o Ministério Público, era o uso de carros de luxo para transportar a droga. Parte desses veículos chegava a Dourados em caminhões articulados do tipo Cegonha e seguiam o município fronteiriço, onde eram carregados com maconha. Os motoristas que conduziam a droga contavam que o auxílio de batedores contavam com o auxílio de batedores e olheiros. Obras no Rio de Janeiro vão afetar a vida do carioca. César de Castro, direto da Rádio Popular, traz os detalhes desta notícia. Eduardo Paes admite estresse do carioca com obras e pede paciência. O prefeito afirma: a população do Rio de Janeiro está estressada com tanta obra no centro da cidade. E a partir do sábado, a situação vai piorar com a interdição de parte da Avenida Rio Branco entre a Presidente Vargas e a Cinelândia para as obras de implantação do VLT, veículo leve sobre trilhos. Eduardo Paes diz que cada vez mais o centro da cidade vai ser de quem usa transporte público. A partir de agora, o centro vai ser cada vez menos amigo dos carros, afirmou. Os transportes públicos estão melhorando e o ideal é evitar o carro, disse. Para a primeira segunda-feira, o prefeito espera que as pessoas se informem bem das alterações dos pontos de ônibus e proibições para que o impacto seja o mínimo possível. As mudanças vão impactar também no carnaval e no principal bloco da cidade, o Cordão da Bola Preta, que tradicionalmente ocupa Rio Branco. O secretário de Turismo, Antônio Pedro, já está resolvendo isso, porque a avenida vai estar em obras. Talvez a Presidente Vargas seja uma solução. Direto dos estúdios da Rádio Popular FM no Rio de Janeiro, César de Castro, especial para o jornal Brasil Notícias. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gaschi. Direção geral: Edelson Moura. Principais fontes noticiosas deste jornal: Correio Brasiliense, Agência Rádio Senado e Rádio Câmara. Jornal Brasil Notícias. Bem, amigos, hoje me despeço dos ouvintes do Jornal Brasil Notícias, agradecendo à Rádio Estúdio Brasil pela oportunidade e confiança em ter estado aqui por alguns meses, após a saída do nosso querido amigo, radialista e jornalista José Boitschumas, que nos deixou para ir embora para o sul do país. A você, meu amigo Edelson Moura, a Zélia Maria e toda a equipe do Jornal Brasil Notícias, eu desejo muito sucesso na nova jornada que se iniciará neste noticioso, após a minha saída, com você, nossos correspondentes, para um jornal cada vez mais informativo. Meu abraço e meu muito obrigada. Mas continuo na Rádio Estúdio Brasil com o Saúde com Beleza. Sim, Márcia Ferreira. Muito obrigado pelo apoio e até breve. Até breve. Um ótimo final de semana para todos. Tchau, Brasil. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.